nós falando nisso, especial de hoje nesse canal YouTube, um falando nisso que é uma homenagem a uma das participantes originais da banda de rock que pensou e deu conceito aqui para os nossos encontros. Uma banda surgida aí há uns 6, 7 anos atrás, né? E quando o Matias, meu filho, Helena, Bully, que até hoje faz as edições do canal, e a Marília vinham tocar aqui em casa, vinham ensaiar aqui em casa, e muita gente já contou essa história outras vezes, né? E era sempre uma alegria acompanhá-los, né? Cada um desenvolvendo ali a sua música, mas também encontrando um sentido, né? Para os estudos, para a profissão. E acho que o Bully veio com essa proposta, né? De, poxa, se a gente gravasse algumas perguntas, de repente a gente ia aprender também a fazer a parte audiovisual dos clipes e poderia ser assim uma forma de aprender, né? E eu achei que isso foi muito legal, porque de fato, né, com o passar do tempo foi se confirmando. Hoje, para nosso maior orgulho, o Bully está aí gravando para produtoras. Graças a, bom, aqui o velho bom falando nisso, ele foi ganhando assim vida própria. Hoje ele vem visitar o tio e fazer essa brincadeira com a gente e continuar. Mas eu me lembro com muitas saudades dos tempos do Ideias de um Canário, era o nome da banda, homenageando o Machado de Assis, né, o conto. E me lembro muito da baixista, Marília Mars, né? Eu lembro dos vários shows que acompanhei, alguns gravei, alguns estão aí disponíveis, né? E esse nosso Falando Nisso de hoje é uma homenagem, então, à Marília, que agora foi recém-contratada pela Folha para ser desenhista, chargista, né, desse grande jornal. Deixando, então, o tio Cris muito, muito contente. Lembro com carinho. Vocês que frequentam aqui o canal, dê uma olhada no Glossário Freud, né? Glossário Freud tem ali os conceitos, os casos clínicos e tem animações, né? Os bonecos que andam e tal, imagens. Essas animações foram feitas pela Marília, que então agora está nesse grande momento, né? Que a gente queria homenagear pela trajetória, né? Ela já tinha feito um trabalho como arquiteta lindo, recuperando, né? É um quadrinho, né, Bully, em que ela mostra como o bairro da Liberdade em São Paulo era também um lugar onde se processavam os enforcamentos e como isso ficou apagado assim na nossa história, né? É uma felicidade. Eu queria falar um pouco sobre, então, em homenagem a Marília Martins, desenhista da Folha, desenho e psicanálise. Essa, vocês vão dizer, não tem nada a ver. Essa não é possível. Mas estão aqui os desenhos feitos por Sigmund Freud nos tempos em que ele pesquisava a biologia dos axônios, dos dendritos, da formação das células, né? Em guias, ele passou um verão fazendo estudos sobre a condução nervosa, né? As células nervosas desses animais. E aqui vocês veem os desenhos de Freud, né? Que foram recolhidos pelo Mark Solms, né? Da neurologia à psicanálise. E antigamente os neurologistas tinham que desenhar, né? Microscópio e desenho. E essa foi uma prática originária aqui, as provas estão depositadas, do Freud, né, na sua relação com o desenho. Mas não é só isso. Em vários momentos, o Freud mostra uma simpatia por uma espécie assim, de arte que não teria sido assim reconhecido como tal, mas que ele achava que era assim o xiste das artes plásticas, o xiste da pintura, né? Que era a arte da caricatura. Ele dizia, nada mais psicanalítico do que uma caricatura, né? Porque ela consegue pegar um traço, né? expandir e deformar aquele traço de tal maneira que você reconhece aquela pessoa pelo exagero. Pelo exagero tanto de aumentar quanto de diminuir aquele traço. Ou seja, você reconhece algo ou alguém por aquilo que não é mais aquele algo ou alguém. Num texto interessante, eu acho que é sobre Moisés, ele diz assim, a psicanálise ela tem muito a aprender com o desenho e com a caricatura, né? Particularmente quando a gente leva em conta o chamado método Morelli, né? Morelli era um teórico das artes italiano que trabalhava tentando detectar quando o quadro era original e quando era uma cópia, né? E ele dizia assim, olha, as áreas maiores, os grandes traços, aquilo que é muito visível, isso é fácil de copiar. O que é difícil copiar são as mãos, é aquele detalhe do olho, é aquele pequeno aspecto de uma pincelada que você não consegue imitar muito bem. Então ele dizia, a psicanálise ela seguia pelo método Morelli, né, na escuta. A gente está escutando, então sempre tem aqueles grandes volumes, né? Os grandes temas, as aflições, aquela coisa que move, aquela questão que move uma sessão. Mas um psicanalista arguto, ele vai ver como a estrutura toda de uma sessão, às vezes, está num pequeno deslocamento de palavra, numa variação de acento, de humor, num detalhe que não se ajusta ao todo. Então é como se a gente tivesse que ter assim, uma visão intercalada, né, entre ver assim, de longe, ver o conjunto da obra, ver aquilo que aquela pessoa não está conseguindo ver, que é assim, premida pelo seu sofrimento, pelo seu problema, ela vai se fechando, ela vai achando que a sua vida é aquela semana. E a gente, do outro lado, diz, não, peraí, a sua vida é muito mais que isso, porque você é muito mais que isso. Vamos puxar o olhar assim para o conjunto, porque você está esquecendo do conjunto. E do outro lado, quando o paciente diz assim, não, mas eu quero, enfim, pensar sobre o sentido da vida, eu vim aqui para hoje decidir qual é a essência do meu ser, vamos pensar tudo de uma vez, e a gente diz assim, tá bom, então vamos ver porque o senhor não cortou essa unha direito aí, que eu estou vendo que ela não está muito bem, e vamos falar do micro, do muito pequeno, vamos pôr um microscópio, voltando à neurologia celular, né, a Brücke e a equipe que descreveu lá o axônio, né, o neurônio, ver muito de perto, ver muito de longe, isso tem que ver com o olhar do chargista, do desenhista, o olhar aí que a Marília trouxe para o nosso canal, e aí estamos assim homenageando ela nesta data. Marília, querida! Receba aqui o grande abraço do tio Cris e vá em frente. Quem quiser receber mais fragmentos desenhísticos, aliás, tem toda uma conversa sobre a relação entre o traço e o desenho no Lacan, afinal, quando é que a gente sai do registro da identidade material, né, de uma letra e entra no registro de um desenho, de uma perspectiva, da forma, né, da textura, da profundidade, da linha de fuga e de todas as outras propriedades são ditas assim perceptivas, né? Bom, a gente que lê a letra ortograficamente, né, a letra como parte de um código, né? Então é o código fenício, é o código alfabético, é o código. E a gente que diz assim, olha, a graça da letra no Lacan é que ela é tanto o código quanto também a deformação do código nas modalidades expressivas e representativas, né? Que a gente poderia chamar assim da gravura, né? Como uma forma de impressão e de também representação do mundo, né, de forma pictórica. Eu sou mais simpático a esse segundo entendimento da noção de letra. Acho que a letra faz, né, litoral entre saber e gozo. De um lado o código, do outro lado isso que é, vamos dizer assim, de bordas difíceis de desenhar e de capturar. Então, Marília, Receba aqui o abraço do Aqueron Tamovebo, Bully, Marina Rogano, que levanta os nossos vídeos e podcasts, agora com o Picofone aqui participando na nossa gravação. Helena, que faz a coleção das perguntas a cada vez. Bully, o sempre eterno remador de todos os projetos. Jack, agora incorporando Instagram, sem falar em Lapa, sem falar em Vitor. Vitor e o resto foi a banda que veio depois de Ideias de um Canário. E faltou o que está sumido, o engenheiro Marco. Tem que vir pra cá, Marco. Larga essa coisa. Marco, banco é bom, mas vamos lá, vamos fazer cinema, vamos inventar. Eu sei que você voltará pro tio Cris cedo ou tarde. Aqueron tem neles!